Olá amigos, eu sou o Johnny Abreu e estou convosco na Rádio Arco-Íris. E nunca se esqueçam, o que importa é a gente ser feliz. Olá pessoal, sou o Mike da Gaita. Queria deixar um grande abraço e muita coragem para toda a equipa e ouvintes da Rádio Arc-en-Ciel. Nestes dias difíceis, a música traz alegria aos nossos corações. Vamos ser positivos, ter fé, porque os melhores dias estão a chegar. Um grande abraço. Olá, é o Marquito, na Rádio Arco-Íris. 96.2. Fica atento na Rádio Arco-Íris. Olá, sou o Cristóvão Malheiro e estão a ouvir a Rádio Arc-en-Ciel em minha companhia. Olá, eu sou o Hugo Manuel e estou aqui na vossa companhia, na Rádio Arc-en-Ciel. Olá, sou o Micael Ferreira e estou a ouvir a Rádio Arc-en-Ciel em minha companhia. Um abraço, tchau. Hoje, quarta-feira, 14 de julho de 2021, dia feriado aqui em França, a ver meu país, e dia da Festa Nacional da Guerra, 14/8, e é com a Rádio Arc-en-Ciel que se começa o dia e com a emissão de que é Portugal em Festa, com certeza. Eu vou voltar para Portugal, aquilo que eu mais gosto está quase a começar. É emissão para todos os gostos, para todas as idades, para toda a gente que é. E eu sou o Vitor, como vocês já sabem, como sempre, estou aqui boa disposição, todo rijo, para vos dar boa música, boa disposição e alegria. Isto é que importa mais. E espero-vos também que está tudo bem por aí, que está tudo rijo. E que estão prontos vocês também passar 3 horas de boa música. Nunca ando a cantar sozinho, ando sempre bem acompanhado, seja aqui no mesmo lugar. 3 horas de boas música e boa disposição, como eu disse há um bocado. Então eu já disse tudo, então está tudo bem por aí, vamos lá, vamos lá. Olá meu mesmo gosto, vou já para Portugal. Vamos lá, até o mês de agosto, que ele já está a chegar. Olá, meu mês de... Com Luís Manuel. Olá, meu mês de agosto. Unidos todos juntos a cantar. Olá, meu mês de agosto, vou já para Portugal. Aquilo que eu mais gosto está quase a começar. Olá, meu mês de agosto, não há mais nada igual. Quer ver o povo unido todos juntos a cantar. Hoje já para Portugal, aquilo que eu mais gosto está quase a começar. Olá, meu mês de agosto, não há mais nada igual. Quer ver o povo unido, todos juntos a cantar. hoje abro Portugal. Aquilo que eu mais gosto está quase a começar. Olá, meu mês de agosto, não há mais nada igual. Quer ver o povo unido, todos juntos a cantar. E ficamos sempre no mês de agosto, o novo trabalho de quem? João Tiago. No mês de agosto, com o coração distante, eu deixo o meu suor. De manhã ao som corro, eu vivo a vida tão cheia de ansiedade. Só sinto que é verdade quando chego à fronteira. Esta noite de verão.

esta vai diretamente para as Maria. Puxa vida, Maria, chave de ouro. Eu em casa faço tudo o que é preciso. Não tenho juízo, não tenho juízo. E ela descansa no sofá de festoada. Ela não faz nada, ela não faz nada. Faço o jantar, o almoço, mas tudo o que faço está mal. Sou eu que lavo a louça, a cozinha e o quintal. De manhã eu faço a cama, onde ela se vai deitar. Eu trabalho como escravo, mas ela está-me sempre a chatear. Eu lá em casa faço tudo o que é preciso. Não tenho juízo, não tenho juízo. E ela descansa no sofá de festoada. Ela não faz nada, ela não faz nada. Eu lá em casa faço tudo o que é preciso. Não tenho juízo, não tenho juízo. E ela descansa no sofá de festoada. Ela não faz nada, ela não faz nada. Arranjo portas, janelas. Sou pedreiro, sou pintor. Também arranjo as torneiras. Trabalho de canalizador. Não consigo descansar para poder servir a princesa. Lavo a roupa, passo o ferro. A doutora nem sequer põe a mesa. Eu lá em casa faço tudo o que é preciso. Não tenho juízo, não tenho juízo. E ela descansa no sofá de festelada. Ela não faz nada, ela não faz nada. Eu lá em casa faço tudo o que é preciso. Não tenho juízo, não tenho juízo. E ela descansa no sofá de festelada. Ela não faz nada, ela não faz nada. Faço tudo o que é preciso. Não tenho juízo, não tenho juízo. E ela descansa no sofá de festelada. Ela não faz nada, ela não faz nada. Eu lá em casa faço tudo o que é preciso. Não tenho juízo, não tenho juízo. E ela descansa no sofá de festelada. Ela não faz nada, ela não faz nada. Puxa vida, Maria! Quero ser o teu Tarzan e tu a minha Jane. Quero ser o... E sempre, sempre o novo trabalho de Manuel. Sou o teu Tarzan e tu és a minha Jane. E o telefone não para de tocar, porque hoje é feriado, se calhar me toca mais que dá muito. E podem continuar então, 02-38-43-48-00. Quero mandar um dedicatório a um amigo, a um conhecido. Ah, também, só para dizer um bom dia, também serve. Então não hesite. Quero ser o teu Tarzan e tu a minha gente. Quero ser o teu Tarzan e tu a minha gente. Imagina-te coladinha a mim. Oh, oh, oh, sou só de tanguinha. Oh, oh, oh, sou só. Quero ser o teu Tarzan. Quero ser o teu Tarzan e tu a minha gente.

gira o porfim. Não faça que esta desfeita, levanta as mãos no ar. Ah, ah, ah. Joga a poeira no ar. Ah, ah, ah. Este clube é bom, toca animar. Pois com os novos são, toda a noite vais dançar. Levanta as mãos no ar. Joga a poeira no ar. Ah, ah, ah. Este clube é bom, toca animar. Pois com os novos são, toda a noite vais dançar. Vamos lá fugir até o Minho com Cristiana Sá, o nosso Portugal.

Sejam felizes.

falar-te de amor não encontro um jeito. Arrancar essa dor que incomoda dentro do meu peito. Beijar os teus lábios, sentir doce mel do teu beijo. Ficar em teu colo, encontrar essa paz que eu desejo. Preciso de olhar em teus olhos, dizer o que sinto. Essa paixão que sufoca, coração faminto. Levar-te para a cama, deixar no lençol o teu cheiro. Coar o meu corpo em teu corpo e matar meu desejo. Preciso de teu corpo vou viver, matar a minha sede, matar esse desejo, dar asas à ilusão e no teu corpo meu viver. Preciso de olhar em teus olhos, dizer o que sinto. Essa paixão que sufoca, coração faminto. Coar o meu corpo em teu corpo e matar meu desejo. Preciso desse amor, como da água pra viver. Só no deserto faz calor, no teu corpo vou viver. Ficamos sempre na música romântica com quem? Tony Careira. Vou levar-me. Miquel Santos. Vou deixar-me. Vou levar-me. Vou sorrir. Tony Careira, que estará presente aqui em Orleans, dia 21 de janeiro, a onda no Zenith de Orleans. A meu lado, vais feliz e agarrada. Então já podem marcar dia 21 de janeiro de 2022. Tony Careira estará aqui em Orleans. E se calhar, quem sabe, aqui nas antenas da Rádio Arc-en-Ciel. On se croit que vous rompons, c'est vous connaître. On vous dit toujours vous répondez peut-être. Tous les sages que contestent, quand on vient que tant de même jours se chassent. Eu sou sim, sei que oh,

horas e um quarto aqui nas antenas da Rádio Arconciel. E estão na minha companhia, sempre com o Vítor, bem disposto. E vamos lá, o que é que vocês diziam de dar um passo de dança já agora, já agora? Amando da minha... O grupão da Centro. Continuamos sempre a dar um pezinho de dança com o grupo Nova Som. Oh malhão, triste malhão, oh malhão, triste malhão, oh malhão, triste coitado,

vocês diziam que dar uma voltinha até a Madeira. Vamos lá, então, bailando da Madeira. Bailinho da Madeira, desculpa. E foi pedido a parte da Teresa para a família da Feiroz e o seu irmão Costonho. Da Madeira, vamos lá com quem? Com Jerusalém. O grande sucesso do verão que passou e foi pedido da minha amiga Manuela para a sua amiga Rosi, para os animadores aqui da rádio. Ei, ei, ei, ei.

Carta escrita pela minha mãe, com muita paixão no fundo do coração. Vou te dar o meu amor. Vou te dar tudo que eu sinto. Vou te dar o meu amor. Vou te dar tudo que eu sinto. De ir a uma volta até o Cabo Verde, vamos lá até o Brasil. Sorte grande, Adriana Lua. Meu anjo, quero vir. Doce dos seus beijos. Acha muito macho. Sou eu quem te esculacho. Te faço de capacho. Se acha o bicho. Bem, era tudo aquilo que contava pros amigos. Eu sempre te defino desanimador. Depende ao grande. Tô cego pra amante. Talvez nem pra ficante. Não se esqueça que no final de tudo, quem vive de putaria leva fama de chifrudo. Antes eu me esquecer. Minutos aqui nas antenas da Rádio Arcancel. E estamos a chegar na reta final. Esta noite vou à festa. Mas ainda há tempo para ouvir de Anja, Baza Baza. Esquecer alguém que não presta, que seja presta, pois que eu preciso. E arranjar alguém sincero, mas que o primeiro que me enganou. olhos pra mim. Deus me é tão grande, não na asa. Sigo passo a passo, passos até aqui. Mas se vier algo que até me satisfaça, já não digo basta, digo-lhe que sim. Um bocado de música para mais jovens, na Arcuça, c'est la vie, c'est la vie! Chicão. Chicão, sempre no mesmo ritmo. 11 horas e 57 minutos aqui nas antenas da Rádio Arconcelo. E seguimos e que acabamos com Iron Costa. E pois é, pois é. Portugal em festas acaba por hoje. Requebra, requebra, requebra. Sim, pode falar, pode rir de mim. Requebra, requebra, requebra. Eu, por mim, foi um imenso orgulho e um imenso prazer estar aqui com vocês, como sempre. Sim, pode falar, pode rir de mim. Deus é demais. Espero que passaram 3 horas boa música para todos os estilos. Quando ela passa, fiz o meu possível. Faz um carnaval. Obrigado a todos que me telefonaram. Jeito sexual. Quando ela passa, agita a cidade, faz um carnaval. Eu já falei que te quero, não tenho vergonha. Portugal em festa se acaba por dois, mas torna a vir quarta-feira a partir das 9 horas até o meio-dia. Eu já falei que te quero, não tenho vergonha de te assumir, não, não. Como sempre, a melhor música portuguesa. Sentimento não admitir, pode requebrar, pode requebrar. Requebra, requebra, requebra, sim. Pode falar, pode ir de mim. Daqui lá, portas-te bem, desejo tudo aquilo melhor, tudo bom. Para quem está descanso, descansa em paz. Sim, pode. E continua a cuidar de vocês. Quebra, quebra, sim. Pode falar, pode dirigir. Pimpolho. Pimpolho é um cara bem legal. Pena que não pode ver mulher. E hoje não haverá a música da Glória. Não haverá que ela foi de... Vai para Portugal, dois mesitos que ela vai estar aqui ausente. Mas outras emissões terá cá para ela reemplaçá-la. Então, eu já disse tudo. Então, daqui lá, portas bem. Tchau, tchau. E até quarta-feira. Sou o rei da mulherada, beijo toda sem parar. Vê se para de me olhar, baixa logo devagar. Porque meu fôlego tá acabando, não consigo mais falar. Vai caindo, agora pode levantar. Mete em cima, mete embaixo. Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço. Joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo. Depois de 9 meses você vê o resultado. Depois de 9 meses você vê o resultado. Depois de 9 meses você vê o resultado. Depois de 9 meses você vê o resultado. Segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Esse é o Irã Costa arrebentando no pedaço. Joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo. Esse é o Irã Costa arrebentando no pedaço. Joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo. Segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Segura o tchan. Arc-en-ciel 96.2 La FM en couleur.